Elvis, André, Dinels, Vaguinho, somos expressão de rua. Se liga vacilão, se liga vacilão, se liga vacilão, se liga vacilão. Você fez, agora você vai pagar. Poderia ser um dos nossos, mas você soube errar. Vacilou, se enganou, caiu na nossa mão. Função é um otário. Tic-tac, se liga no horário. Pois você é uma paz, uma desgraça, uma ameaça. Nossa asa, asa negra com orgulho. Sapato tem barulho, você e sua puta. Tic-tac, cala a boca e me escuta. No momento o julgamento que vai fazer agora. Somos nós, se liga, então somos presos. Preste atenção, não toda voz não está acabado. Seu sapato está a cara até por dentro. Tic-tac, não me tire mais de tempo.